pense a ser tipo. Me dizem nem que eu acredito. Murmura baixinho que eu sou o seu ideal. Coloca aquele vestido tipo comprido, vê se não brinca com a minha libido. Me beija no ouvido, nada faz sentido, tudo arde. Me diz que eu sou seu tipo, repete amor, que eu acredito. Preciso de guarida, minha amiga de salvação. A barra tá pesada, não quero nada, só uma confirmação. Que brilhem seus olhos, seu peito não pare de arfar. Com a minha chegada, sua boca começa a gritar, gritar que eu sou seu tipo. Só isso, somado a muita emoção, vai fazer rolar de prazer meu coração. Vai fazer rolar de prazer meu coração. Guarida, minha amiga de salvação. A barra tá pesada, não quero nada, só uma confirmação. Que brilhem seus olhos, seu peito não pare de arfar. Com a minha chegada, sua boca começa a gritar, gritar que eu sou seu tipo. Só isso, somado a muita emoção, vai fazer rolar de prazer meu coração. Vai fazer rolar de prazer meu coração.